conversar hoje. É além da vida, outra vida. Então, o que que isso quer dizer para nós? Inicialmente, além da vida, ele quer dizer que, além dessa existência física que a gente tem, que a gente considera como sendo a nossa vida, existe uma outra vida. Existe uma continuidade, uma continuação. Então, que ele coloca no título, a outra vida. Partindo disso, a gente já começa a trabalhar a questão da imortalidade. Se existe uma vida após essa vida do corpo, então significa que a gente não morre, que a gente é imortal, que a gente continua. Em cima disso, a gente vai situar dentro do preceito da doutrina espírita. Sabendo então que a vida continua, que a gente acredita nisso, que a gente se posiciona dessa maneira, o que que a gente vem plantando no nosso dia, de que maneira que a gente vem se posicionando, ou o que que a gente vem fazendo se a gente realmente acredita que a vida ela tem uma continuidade. A vida real, a vida verdadeira, não é essa breve existência corporal que a gente tem. A vida real é a outra, é a vida do espírito. Nós somos espíritos, nós apenas estamos encarnados. Estamos tendo uma experiência na carne, uma experiência de aprendizado, onde a gente vem para testemunhar aquilo tudo que a gente aprendeu do outro lado, ou pelo menos acha que aprendeu. Aqui no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que ela trata disso. É pedido assim, ó, na ordem das coisas, qual dos dois é o principal? O mundo dos espíritos ou o mundo corpóreo? Então, o que que é o principal? É a vida na carne ou é a vida espiritual? E a resposta é, o mundo espírita, ele preexiste e sobrevive a tudo. Então, o que que ele diz? Que o mundo espiritual, ele já existe antes do corpo, como a gente sabe, e que ele continua além do corpo. Então, o que a gente estava dizendo é a mesma coisa, falando que a nossa vida, ela vai além das nossas sensações, das nossas experiências. Dizendo de novo, que nós acreditamos, então, na vida espiritual, na continuidade da vida, e perguntando o que que a gente vai fazendo com essa crença que a gente tem, de que maneira que a gente vai se posicionando ou até se preparando para esse retorno que a gente vai fazer a qualquer momento. É a única certeza que a gente tem, todo mundo diz, que é a morte ou o desencarne, seria o termo mais correto. De que maneira que a gente está se preparando para sair dessa vida física e ingressar de novo na vida espiritual. Tem uma frase que é dita seguidamente aqui, que é, aonde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Então, muitas pessoas às vezes chegam até nós preocupadas com familiares que desencarnaram, preocupadas em saber como é que eles estão. Então, trazendo isso para cada um, aonde a gente vai se posicionar quando a gente deixar essa vida? Quais são os nossos tesouros? O que que a gente está alimentando mais durante essa existência? O que que a gente está trabalhando mais no nosso dia a dia? Será que é o lado espiritual ou é o lado puramente material? Ou pode ser os dois, mas qual deles está tendo mais importância? Porque a gente, não adianta a gente querer dizer assim, ó, ah, depois que eu morrer, aí eu vou seguir o meu caminho. Porque a gente não consegue. Se a gente não fizer agora, não começar a trabalhar isso agora, a gente não consegue ter esse desprendimento, esse desligamento. A gente vai continuar preocupado com as coisas ou com as pessoas que a gente deixou para trás. Mesmo sabendo que na lei de Deus tudo está certo. E se a nossa falta realmente for importante, a gente não tem como suprir ela estando do outro lado. A gente não pode, espírito, tentar ajudar quem está encarnado de uma maneira direta, não pode fazer as coisas por eles, como a gente às vezes faz aqui. E a gente também, do lado de cá, encarnado, a gente não consegue, às vezes, auxiliar diretamente quem desencarnou, a não ser através de orações e de pensamentos bons, de energia boa direcionada para quem foi. Então, às vezes, a gente pede uma consulta para um desencarnado e quer saber como é que ele está. Se faz pouco tempo que desencarnou, vai ser difícil que a pessoa, às vezes, se encontre tão rapidamente. Tudo depende da vida que levava aqui. Mas, normalmente, é o que eu disse. No que a gente foca quando a gente está nessa vida? No que a gente trabalha? A gente não vai simplesmente virar a chave e se santificar de uma hora para outra. É uma prática. A gente vai fazendo todos os dias um pouquinho para se tornar um hábito. Para que a gente possa fazer isso de forma natural. Para que a gente possa chegar e deixar o corpo para trás e dizer, agora é outra etapa. Eu levo as lembranças, eu levo os sentimentos, mas eu tenho que continuar o meu processo de caminhada, de evolução. Então a gente tem que ter claro, às vezes, esses passos. E a oportunidade que a gente tem hoje, ela é maravilhosa, porque, como eu disse, todos os dias a gente tem diversas oportunidades. A primeira delas é a vida, é poder acordar e ter de novo um dia à disposição para a gente refazer o que não foi bem feito, ou simplesmente fazer as coisas que surjam para nós. São várias oportunidades, dentro da nossa casa. Às vezes, no nosso convívio diário, a gente vai deixando algumas coisas sempre para trás, ao invés de estar sempre levando num termo bem mais próximo, né? Dentro da nossa casa estão as pessoas que precisam estar conosco, que têm alguma coisa para aprender e para nos ensinar. Então, é ali que a gente tem que ter o foco mais direcionado. Por que nós estamos ali e o que nós temos que aprender naquele meio. E fazer, de preferência, tudo o que tiver ao nosso alcance. Passar por cima de situações e colocar sempre o amor acima de tudo. Para conseguir ultrapassar, às vezes, o sentimento que às vezes brota dentro de nós, às vezes de egoísmo, de orgulho ou de ódio. Conseguir ultrapassar isso e dar esse passo adiante. A gente vai falando de mortalidade e a gente sabe que quando o corpo não mais funcionar, a gente vai. E a gente tem dificuldade, às vezes, de fazer uma coisa simples, ou que deveria ser simples, que é a doação. Mas a doação de órgãos, o nosso corpo já deu tudo que tinha para dar para nós. Mas talvez tenha alguma coisa que sirva para outra pessoa. E às vezes por desconhecimento, a gente acaba não dando essa opção de sobrevida para alguém. Então, também serve como reflexão para a gente pensar ainda o quanto a gente ainda é materialista ao ponto de se apegar numa coisa que não vai servir para mais nada. Então, a gente tem a campanha todo ano, não é nem nós, é o Estado inteiro, que é a campanha do agasalho, em que a gente tira do armário alguma coisa que a gente não usa e que está esquecido lá para poder servir para outra pessoa. E com o nosso corpo é a mesma coisa. A gente não vai fazer essa doação. Alguns até fazem, né? Enquanto vivos. para pessoas que conhecem, podem doar um rim, uma parte do fígado, um transplante de medula. Mas quando o corpo da gente não serve mais, a gente pode ainda fazer com que ele sirva para outro. Então, para a gente ir pensando também, já que a vida continua e que para o lado de lá a gente vai em espírito, a gente não vai em corpo, e que isso não vai mais ter uma serventia para a gente, então que a gente possa, num momento de grandeza até, poder fazer esse gesto. Porque se a gente estiver do outro lado, a gente vai se dar conta do quanto isso é necessário.